Paulo Salvador, é o SAM 3297, tende a informação telefônica para a transação de voo, Guarulhos 340. 2897 para Guarulhos, autorizado a nível de voo 340, via UPA Zulu 44. Decolando 0, após curva direita, saída da EL, Leda, EUDIS, controle 1-19.8, transponder 5-35. Boa noite. 10, curva direita da EL, Leda, EUDIS, 19.8, é o controle, 5-35, transponder, 3897. 297, planejamento correto, resposta quanto para o congestionamento. Passará, 397. Departure. Fly level 390, Puka departure, 701. Começa a 260, alternando 288. 260, 288, 3567. Tan 3894 no solo 2100, direita solo 121 decimal 9. Direita 1219, boa, 3894. Solo Salvador, é o Tan 3894, boa. 3894, via Alfa, reportando antes da Juliette. Via Alfa, reportando antes da Juliette, 3894. Alpha Zulu 7, no 1 approach. Echo Hatch, Alpha Zulu 701. Please confirm your call sign. Call sign is EuroCAT. Thank you. Autorizado em gasolina Juliette, portão 02. Ativo, Juliette para o 02, 32, papai. Salvador. Fechei pelo 567. Portão 08 da informação de Porto 380 para o Brasil. Quando o 1567, nós temos para autorizado o nível de voo 360, o senhor aceita? Aceitava, 360, por aqui. 1567 para Brasília, autorizado nível de voo 360 via UP Zulu 17. Decola da 10, após curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 119.8, transponder 5145. Temos aprovado para Brasília, voo 360, rota UP Zulu 17. Decola da Zona 0 por Urbana Pista, saída Arbor, não Elefa. O controle opera em 198 e transponder 145 para o voo 1567. No 567, que seja mais correto, é postpondo para posicionamento. Camarada. Eurocat 701, detect sensor frequency 125.45, enable 126.85. 125.45 or 126.85, Euro 10701. 3897, está pronto no posto de acionamento, na remota, em frente de terminal de carga de inverno. 3897, diga que puxa o sinal e reposta para o táxi. Vai para o táxi 3897. Diga o CNM 259. CNM 259, diga que o CNM é pode para o TAC. Que o Bravo Isque prossiga. Que o Bravo Isque prossiga. Que o Bravo Whisky prossiga? Na Momo, transição Froti. Eco Zulu Band Anderson, me Recife 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Confirme pista que decola. A cota, uísque, bravo, uísque. Visco para Fortaleza, autorizado nível de voo 410. Via UPS 119, decola da 17, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119, decimal 8, transporte 5161. Que o Bravo Whisky, procedimento correto, para acionar, chame torre frequência 18 decimal 6. Confie pessoas a bordo. Boa noite, chame torre 18 decimal 6. Controlador, o HNM 259 para o táxi com 121 a bordo, alternando o Galeão, está com 4 horas e 5 de autonomia. HNM 259, utilizar o táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até ponte perdão 0, chame torre frequência 18 decimal 6. Pátio 1, Índia Alfa, ponte perdão 0, 286. 3603, boa noite, 7 para mim, visível 050, autorizado direto estado. Salvador, 3897 pronto, táxi 178 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. O táxi, faixa 3, já pode para ingresso no pátio 1. Atente para o Airbus da Cianec que está iniciando táxi. Após, sigam, pois há o táxi via Índia Alfa, ponte para dar 1-0, chame o táxi para noite desse momento. Atento ao táxi 09 da Avianca, ingressa no pátio 1, Índia Alfa, ponto 086. Conversão? 73, autorizado 360 para Confins, para cópia? Para cópia. 1273 para Confins, autorizado nível de voo 360, via Lucas 16, decola da 10, após curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 19.8, transponde 5157. Poderia fechar novamente, sua frequência saiu cortada. 360, curva direita da El, letra Bridge, apoio Zulu 16, confirma que é transporte 19.8. 1273, planejamento correto, resposta pronto para posicionamento. Batalha no 3, obrigado. Salvador, Gol 601 no portão 4, pronto para o pushback estacionado. Deve puxar sinal e reporte pronto para táxi. Vai chamar para o táxi, 601. Salvador, o TAN 3897 no ponto 0, pronto. Tanto desde o meu sexto, alinhar e manter a pistão na zero. E mantenha a pistão na zero, tanto desde o meu sexto. China 6259, decolada de 21, controle 119.8. Controle 198, obrigado, 259. na pressura da EL. Sinal 6259, contato radar, suba para o milímetro voo 360, saída da EL, autorizado direto Leda. Ativo presente direto Leda, 6259. Controle Salvador, boa noite, é o Papatão Whisky Mike Alpha, transfere com informação uniforme. Papatão Whisky Mike Alpha, desce para mim de voo 060, via chegada mais. Whisky Mike Alpha, desce para mim de voo 060, chegada mais. Controle Papatão Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha, desce para nível de voo 060, chegada Mari. Está com 133 a bordo, autonomia de 0350, ordem na campanha. 601, autorizado o táxi via Índia Alpha, até quando espera dar 10, chame torre 1 no noite desse momento. Índia Alpha, quando espera 1 no 8 6, bola 601. O Whisky Mike Alpha, desce para nível de voo 060, chegada a mar. Entendeu, desce para 060, Whisky Mike Alpha. Na 3603, desce para 3000 pés, negando 014. 3000 pés, 014, 3603. Salvador, boa noite, 2601, do Dalem, manter pista 1-0, estimado 3 minutos, devido à aeronave, prosseguir a mesma rota. Tá 3297, decolador 25, controle 1-1-9-8. Muito obrigado, senhor, boa. Controle, Salvador 3297, board. Podemos chamar o controle? Produção 3897. Na 3897, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, produção 3897. 3603, desço para 2000 pés, QNH 104, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, Santos 3603. O número 0120 decolar, pista 10, vento 150 graus, 069. Teste mais que alfa, desce para 3000 pés, que nega no 014. Teste para 3000 pés, 10014, isso mais que alfa.